A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Estamos no ar com mais uma edição do programa Onda DX, a emoção do DXismo no mundo do rádio. O nosso programa de hoje traz a correspondência dos ouvintes, participações especiais, atualidades do rádio na Rússia e no mundo e ainda muito mais. Fiquem ligados. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Atualidades do rádio no mundo. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Um abraço aos prezados radioescutas e DXistas, sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio das curtas. Fiquem ligados. Lembramos que citamos sempre aqui a hora universal. No Brasil, a diferença é de 2 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas. Na hora brasileira de verão, são 0 hora na hora universal. Lembramos também que a partir do dia 30 de outubro, inicia mais um novo período de emissões radiais em ondas curtas, quando diversas estações internacionais mudam seus horários e frequências. E uma boa dica para ouvir uma interessante emissora da África do Sul é monitorar a frequência de 3.310 kHz na faixa de 90 metros. Quem transmite ali é a rádio Sondergrense, de Meyerton. Ela pode ser ouvida por volta de 2 horas no tempo universal com sinal regular, transmitindo no idioma Afrikaner, com módulos de músicas pop internacionais. E nas quintas-feiras, a programação em espanhol da Voz do Irã dedica espaço para o contato com os ouvintes. O programa responde às cartas, e-mails e informes de sintonia. Uma das emissões pode ser monitorada entre 2h30 e 3h30 no tempo universal, em 9.905 e 11.760 kHz. E a rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, voltou a transmitir na frequência de 9.675 kHz. Foi sintonizada na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1º de outubro pelo Almuik, com sinal regular por volta de 0 hora no tempo universal. Conforme Alex Robert, que reside em 2 estradas na Paraíba, a emissora também tem chegado naquele estado na frequência de 6.105 kHz, mas sofrendo interferências da Rádio Cultura Filadélfia, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Aos sábados, a Rádio Canção Nova transmite o programa Além Fronteiras, com informações do mundo das ondas curtas, a partir das 19 horas na hora brasileira de verão. E a Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte, em Minas, tem tido uma boa sintonia durante boa parte do dia, na frequência de 15.190 kHz. Apenas a partir das 20 horas no tempo universal, algumas estações internacionais interferem em seu canal, principalmente a Family Radio dos Estados Unidos. E agora a última informação deste segmento. A programação em espanhol da Rádio Romênia Internacional escolheu dia 6 de novembro como Dia do Ouvinte. Para tanto, a emissora espera receber colaborações gravadas ou por escrito sobre o tema voluntariado. O ouvinte deve informar se faz alguma atividade de forma voluntária em prol da cidadania ou se conhece alguém que a realiza. As colaborações devem ser enviadas ao seguinte e-mail: spam@rri.ro. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos.